Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Temporais, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Grandmaster e é o seu 277º programa do Paranerdia, um podcast para nerds. E nesse episódio 207, eu e três queridos amigos viemos falar a respeito da segunda temporada de Loki da Marvel. Mas demorou, hein, Nerdmaster? Puta que pariu. Vocês sabem que a porra do site foi atacada, então a gente tá até agora tentando consertar essa merda. Então vão encher o saco, caralho. Ah, pra eu não ficar aqui sozinho falando loucuras, eu trouxe aqui a minha loca de estimação, a minha querida Ana Lúcia Letier. Fala, Juaninha. Olá a todos. Bom dia, boa tarde, boas noites. Aqui é a Ana Lúcia e eu tô louquita pelo Loki. Ui! Né? É infame, sim, desculpa, gente, eu não consegui pensar em nada melhor. E segurando o fardo de um glorioso prepúcio, eu trouxe aqui também o cabra da peste mais besta da podosfera nacional, que é o seu Jota Santos. Fala, louco! Ó, gente, jagunçaiado do meu coração, aqui é Jota Santos e eu sou Loki de Asgard. Eu tenho fardo de um glorioso propósito. Eu sou um deus, Helis Mortal. Caralho. Né? Cabo é bom. É, cabo é bom, viu? Nossa. E tá, pra gente deixar de falar besteira aqui, nós trouxemos um especialista na cultura pop, né? Que é ninguém mais, ninguém menos que o meu querido calabreso, o senhor Brunão! Ô, oh, meu querido! Do Portal Refil, fala, meu diadema! Ô, oh, meu lasanha! Tratando o episódio. Obrigado, te agradeço muito pelo convite. Você sabe que eu adoro participar do Paranerdia. Apesar de já ter gravado o Loki segunda temporada lá no Que Isso Assim, a gente fez... A gente fez a primeira temporada episódio por episódio no Reflex e a segunda temporada fizemos um Que Isso Assim pra resumir tudo uma vez só. Afinal eram menos episódios, né, e tal, e a gente achou mais, valia mais a pena fazer um episódio completo. O Nerdmaster vai fazer o favor de deixar o link aqui no episódio de vocês. Claro. E, cara, já era o Kang, né? Acabou essa porra. Chega essa merda. Né? Vamos seguir. Foda-se, vamos seguir, gente. É isso. Ele escangalhou a carreira dele, né? Escangalhou a carreira dele. Muito foda. Jorge, peraí. Jorge, tu sabe, né? Dudush, né? Você sabe. Então, por favor, né? Dudush, né? Você sabe. Escangalhou, filho dela. Ela tava guardando essa. Pior que não, né? Saiu naturalmente. Igual o peito molhado que aqui em casa. Desculpa. Ele se tornou, em vez de aquele que permanece, aquele que esmerdece. Que nojo. Aquele que esmaece. É aquele, caralho, que não faz mais falta. Ela não para, mano. Ela está... Poxa, eu poderia... Tá, Jota, segura. Agora. Tá bom. Então, vamos lá, voltamos daqui a pouquinho com tudo que a gente acha e deixa de achar da segunda temporada de Loki, daqui a pouquinho, depois do GK. We'll be right back.

que não faz falta nenhuma. Não faz falta nenhuma! Nenhuma, velho! Nenhuma. O filme, o único filme... Velho, é muito inacreditável a cagada que esses roteiristas da Marvel fizeram com o Kang, velho. Com o universo nessa fase mais recente. Que eu não sei se é a 4, se é a 5, foda-se. Mas... é impressionante como eles esmerdalharam a parada de um jeito, deixando tão fraco certas coisas, que você pode tirar simplesmente, você pode simplesmente não assistir, que não vai fazer diferença pra frente. Olha só, me digam qual é a diferença hoje, na atual situação do universo Marvel, no cinema, que diferença faz eu assistir ou não o Eternos? Nenhuma. Nenhuma. Nenhuma. Nenhuma. Que diferença... Que é uma pena, porque o filme é tão bonito, ele tem tanto potencial. Ah, mas, porra, filme bonito por filme bonito, eu vou assistir A Cor Púrpura, eu vou assistir o Lista de Schindler, porra, pelo amor de Deus. Estamos assistindo um filme da Marvel, né? Tem que tá... A ideia é que, desde sempre, fosse relevante cada filme para que você fizer... Qual é a relevância que hoje tem eu assistir o Pantera Negra 2? Porra, quase nenhuma. Nenhuma, cara. A Marvel fez a gente se acostumar com filmes relevantes na primeira parte. Isso. Né? Claro que tinha umas merdinhas no meio. Isso. E agora, nessa segunda fase, ela tá trazendo coisas que passam muito bem sem. A gente pode assistir... coisas separadas e descartar isso. Alguma coisa no meio que não faz muito, que não faz muita diferença. A única coisa que... O que nos leva de novo ao Loki, né? Porque principalmente nessa segunda temporada, como falou bem o Brunão, você não precisa ter visto absolutamente nada. Você precisa ter visto a não ser, o Vingadores a não ser a primeira Ultimato. Temporada. Você precisa ter visto o Vingadores Ultimato. Não. É sério. A primeira temporada já faz. Não, eu sei, mas eu tô dizendo assim, pra quem vai assistir a primeira e a segunda emendada, o cara precisa ter visto o Vingadores Ultimato, e só. Ele não precisa ver Shang-Chi, ele não precisa ver nada da quarta fase da Marvel, nada, absolutamente nada. E Ajuda-se a pessoa a conhecer os Loki, na verdade, né? Saber que... Em outras obras, o Loki foi mais cruel, foi realmente um vilão, como ele se declara, Eu tô dizendo assim, ele assistiu a primeira e a segunda fase, a terceira, beleza. Terminou Vingadores Ultimato, ele pode assistir só Loki, o primeira e segunda temporada, que ele tá de boa, ele assistiu o melhor que foi feito nessa última fase, entendeu? Porque se você assiste WandaVision, foi legal, tá, beleza. A WandaVision foi legal. Eu sabia que você ia falar essa merda. Mas. Fala mal de WandaVision. Não, odeio. Tenho ódio de WandaVision. Quem chamou esse cara? Desculpa, foi o Nerd Mato. Mas eu odeio WandaVision, assim, porque ela me promete uma coisa e me entrega outra, sacou? Ela me promete uma parada e me entrega outra no final. E aí, no final. Ah, não, peraí, vamos fazer lá o filme lá do Doutor Estranho. E aí, pô, você vai achando que vai ser mega multiverso da loucura, não sei o quê. Ah, ele foi passear ali, voltou e tá tudo certo. E depois dele a gente teve tantos outros filmes que foram muito mais multiversais do que essa porra. Olha, eu acho que isso dava até um podcast específico de... impressões gerais da Marvel e aonde a gente acha que alguém perdeu o freio e deixou a coisa aí direto bater no muro. Ah, eu acho que a coisa... A culpa é do Kevin. Eu não acho que a culpa é só dele, não. Não tô nem falando que a culpa é dele, né? Mas eu acho que tem alguns pontos que se a gente for separar, olhar com cuidado as obras no geral, dá pra dizer, olha, aqui podia ter feito uma ramificação pro outro lado, mas eles decidiram ir pro lado oposto... E o caminhão bateu na contramão. Perdeu-se a mão quando a Disney falou assim: nós precisamos lançar conteúdos para o Disney Plus e esses conteúdos têm que bater com os conteúdos que a gente for lançar no cinema. Tem que estar interligado. Aí, velho, aí fudeu, sacou? Porque por mais que o cara fosse organizado... No meio do caminho teve uma pandemia, sabe? no meio do caminho teve um monte de coisa assim que o cara deixou na mão de gente que, sabe, não teve o mesmo cuidado. Ele leu o roteiro, falou, tá, é isso aí, vamos com isso mesmo, tem que ficar pronto em tal data, porque a gente tem que entregar o conteúdo na data tal. E eu acho que foi essa correria, esse desespero, sabe? E aí começou a querer se achar muito filme de, sabe, ai, não, vamos fazer muita diversidade agora, porque é importante. Beleza, não questiono que seja importante. Mas aí fez Eternos, que é, sabe, até diretora de arte chinesa foi a diretora, de filme de arte chinês foi a diretora do filme, uma pessoa que nunca mexeu com super-herói, não leu um quadrinho de super-herói na vida, entendeu? É, sei lá, eu acho tudo muito equivocado da quarta fase. Acho que, sabe, quis abraçar o mundo de uma forma e esqueceu que o importante era contar uma boa história. E é isso. Tipo o que aconteceu nesta segunda temporada de Loki com a história das ramificações. E a primeira, né? É excelente também. Começou a ramificar pra tudo quanto é lado, começou a fuder o cu da Mariola. Tá, eu só vou fechar esse assunto com duas posições. Em pé, eles fizeram com o Loki o que eles não fizeram com a WandaVision. Poderia ter deixado isso. A WandaVision muito melhor. Isso. Porque se a história acabasse com a Wanda naquela coisa pessoal dela de, opa, vou procurar meus filhos, você podia ter uma história que não precisaria se misturar com o resto da Marvel, ou só pegar ali um temperinho aqui, um temperinho acolá, e ter a história dela. Ela não precisava mais se misturar com os... Não tiveram... Com os Vingadores, com o Doutor Estranho. Mas com o Loki eles acertaram de, vamos deixar essa história mais autocontida. As poucas referências que eles fazem ao universo fora é um passa batido. Você poderia até ficar assim, ignorar o assunto e seguir adiante. E olha que eles tiveram que lidar com um problema bem específico também, de que o Jonathan Myers, né, a capacidade dele de fazer destruir, a capacidade dele de autodestruição da carreira é maior do que a capacidade do Loki de viajar no tempo e espaço, né? Fala assim. Né? Aí, aproveitando que estamos falando de personagens, vamos falar então do elenco. Primeiramente, o nosso querido Tom, ladrão de cenas, Hiddleston, como Loki, primeiro e único agora, né? Não tem mais essa putaria de Loki velho, Loki novo, Loki jacaré, Loki da puta que pariu. Só tem o Loki e a louca, só. É os únicos Loki. Loki L'Oreal, meu irmão. Loki L'Oreal. Não é L'Oreal, não, porque aquela peruca ali não viu shampoo nunca. Pantene. Mas a propaganda de jogar pra trás assim, sabe, com aquela aquela empinada de corpo assim, inflada de peito, meu Deus do céu. Só faltou aquela batida de cabelo e também aquele... Mano, eu já tenho anos assistindo Drag Race. Eu não me conformo como é que o pessoal da Marvel, o pessoal do Witcher, o pessoal de tudo quanto é lugar não consegue botar uma peruca decente nesse povo. Fazer uma peruca decente. É, né? Porque as drag monopoliza o mercado das perucas. Pelo amor de Deus, né? Tá, o mercado tudo no armário do RuPaul, só, né? Pode. Né? Tá, as perucas botam tudo no armário do RuPaul, ninguém mexe, ele deve cobrar o zóio da cara e mais alguma coisa. A minha mulher assistindo Loki comigo, toda vez que ele aparecia assim, que ele saía de um portal assim com a cabeça um pouco baixa e se jogava pra trás, ela falava: esse menino tem problema, não tem? Eu falei assim, esse tá menino pegando é no tranco. Esse menino é doentinho, né, Jota? Agora, olha só. Mesmo. Afora os problemas capilares peruquísticos do Tom Hiddleston, é indiscutível o talento que esse filho da puta tem, né? Não tem como negar o carisma que esse filho da puta faz com um sorriso. Então, ele só tem que olhar pra câmera e fazer... Eu acho que, pronto, ganhou. Eu acho que agora é onde a gente chegou no ponto de por que que Loki funciona tão melhor do que as outras todas milhares de coisas que foram feitas aí nessa quarta fase, entendeu? Porque ele, por pior que seja o episódio, ele segura, entendeu? Ele é um cara que é incrível. Você tá ali e você quer assistir o que esse desgraçado vai falar em tela, sacou? Por pior que você esteja esperando... Ó, por pior que tenha, que seja os três primeiros episódios dessa temporada, você ainda assiste porque você fala assim, cara, esse cara é incrível, esse cara aí vale a pena. Cara, ele já diz que veio nos primeiros minutos do primeiro episódio com aquela queda, exatamente, mano. Aquela queda ali, eu falo assim, cara, o cara até caindo, o cara é foda, mano. Até caindo, se estabacando num táxi voador e entrando por um... E se desdefenestrando, né, que ele tá sendo defenestrado, não, ao contrário, ele pra está dentro, se né? Anti, não, ele está se antidefenestrando, porque ele tá se jogando pra dentro. Ele tá se antidefenestrando. Cara, essa pequena sequência aí, cara, já disse assim, não, cara, o cara é foda. Cara, eu não gosto de Loki, mas vá pelo Loki só. E qualquer semelhança com o quinto elemento é mera coincidência, né? Deve se jogar na porta de um carro e o carro perdeu o rumo e se jogar dentro de um outra prédio, coisa, né? Qualquer coincidência é mera semelhança. Outra coisa que é sensacional é o personagem. Porque o personagem apresenta uma evolução... Porque a gente vem acompanhando esse cara desde 2012, né? Talvez até antes, né? Com o Thor. Uhum. O Thor foi antes, então desde 2010, sei lá, sim, desde 2011. Eu não me lembro exatamente quando que é o primeiro filme, quando que ele apareceu a primeira vez. Mas desde 2011, sei lá, 11 ou 10, a gente vem acompanhando esse cara e a evolução do personagem, o que ele vem apresentando. Cada episódio que ele aparece, cada filme que ele aparece, ele adiciona uma camada e adiciona uma camada. A primeira temporada, ele já vem se transformando em outro personagem que já é diferente daquele personagem que morreu lá pro Thanos, né? Ele é outro cara. Essa é a pergunta que eu ia botar agora na pauta. Inclusive, eu fiz essa pergunta lá no curso, assim, o link tá na descrição, por favor, passem lá, que foi muito divertido falar lá. O Loki da série Loki não é o Loki do MCU. Não é o Loki dos filmes. Ele é o Loki. Ele é o Loki até o Vingadores. É o Loki que fugiu. Até o primeiro Vingadores. Até o Guerra Infinita, né? Que é quando ele pega no cubo e faz aquela. Não, merda. É no primeiro. Não, não foi no Guerra Infinita. Foi no Ultimato. Então, né? Foi no Ultimato, mas aquele Loki que pega o cubo mágico e some é o Loki do Vingadores, o primeiro filme. Sim, ele estava claro, preso sim. E amarrado para ser entregue como presente pro irmão, para levar de volta para Asgard. Isso, então ele é um Loki que não perdeu a mãe, né? A mãe, que eu digo a mãe do Thor, né? Ele é um Loki que não teve aquele lance lá do Odin, que não enfrentou junto com o Thor a Hela, né? Ele não passou por nada disso. Não morreu pro Thanos. Exatamente, sacou? Ele não passou por nada então disso. Ele até tem consciência desses fatos que ele viu lá naquela bolinha. Porque o Mobius mostrou pra ele, isso, né? Mas ele é uma... Ele sabe desses fatos, mas ele não vivenciou isso. Ele é uma variante que acaba vivendo outras coisas. E ele é muito... Eu acho muito incrível nessa série é que ele é um Loki que se apaixona. Ele se apaixona por ele mesmo. Ele é tão... Ele é tão narcisista, né? Que ele consegue se apaixonar pela versão dele feminina, né? Aliás, isso vira uma piada tão recorrente na porra dessa série, né? É o cara mais narcisista do universo e o caralho é quatro. Aproveitando para falar dos comentários, temos no nosso chat no YouTube nosso querido Pensador Louco e nosso querido canal do Will, né? O canal do Will, muito obrigado por vocês. E o filho da puta do Jota, que tá lá zoando o plantão também na porra do chat, né? Perguntando a tua pergunta, Will, quando volta o site, tecnicamente o site já votou, meu bem. Se tu botar lá paranerdia.com.br, ele já tá lá, só não tá atualizado, mas tá lá. E o filho da puta, Pensador. Achei que o mais narcisista fosse o Nerd Master. Te fuder, Pensador. Vai se fuder, tomar no cu. O Nerd Master não teve a chance de transar com ele mesmo. Quer dizer, não sei, né, Nerd Master? Às vezes, de noite aí, sozinho. Como não garanta isso. Sozinho em casa. Já me masturbei tanto. Ixi, meu Deus. Né? Só o detalhe. Meu Deus, só o que detalhe. Medo. Que imagem horrível agora na minha cabeça. Eu vou dormir nada pensando nisso. Nada que sentar na mão não resolva. Que isso, Nerd Master? Ah, é bom, oh, Brunão, é bom a gente também salientar que esse Loki também não é o Loki que teve a curva de desenvolvimento lá com os filmes do não, Thor, ele né? Teve outra, né? Sim. Ele teve a da série dele, né? Do que a gente assiste. Ele não teve aquela curva. Aquela curva de desenvolvimento pessoal com o irmão. Então, pra ele, assim, a gente vale lembrar que pra ele, o irmão ainda é um inimigo. Mortal, mas então, né? Mas eu acho tanto que ele esse fala é o alguma Loki coisa que apanhou disso. Do Hulk. Mas olha só. Até a hora Loki que ele apanhou do Hulk, tá tudo mas igual. Mas olha só, o que eu acho interessante desse aqui é que, nesse momento, ele é um Loki que passa por outros tipos de transformação. E não tem ninguém meio que martelando na cabeça dele. Olha só, martelando, fica aí o duplo sentido da coisa. Dizendo, alô, irmão, você é ruim, você é o bandido, você é destinado a ser o cara mau, o cara que vai... Sabe, não, ele ganha outro propósito quando ele se junta à AVT para trabalhar com o Mobius. O Mobius abraça ele de outra forma. E aí ele vai e conhece as outras versões dele, conhece a versão dele jacaré, conhece a versão dele dos quadrinhos, conhece, sabe? E aí ele se transforma num herói, cara. Ele virou um herói. Entendeu? A minha esposa tinha me chamado a atenção. Eu ainda tô apaixonado pelo velho Loki. Ah, porra. Ele é maravilhoso. A melhor participação de todas do velho Loki. Ó, a minha mulher me chamou a atenção pra um aspecto dessa série que o Loki... Ele sofre da síndrome do rato acuado, né? Que o rato, por mais inofensivo que ele seja, quando acuado, ele vai pra cima de quem tiver na frente. Então, o Loki, ele foi despojado da divindade dele, da linha do tempo dele, da família, de tudo que ele tinha, dos desejos dele e dos planos de se tornar o maior do mundo. Então, quando ele se viu sem nada, ele precisou recriar o futuro dele. E essa curva de aprendizado dele é justamente isso, é uma tentativa desesperada de recriar ele mesmo como pessoa, como personagem então, e, finalmente, como Deus. Mas olha né? que foda, no final, ele cumpre o glorioso propósito que ele tinha de ser uma grande coisa, entendeu? Tipo, ele não vai ele não vai ser o Deus de Asgard, tá, e vai tomar... Calma aí. Todo mundo assistiu a série, né? Peraí. Calma. Vamos continuar, não é o caso do spoiler, que eu quero continuar. O elenco. Calma. A gente discute mais coisas no final daqui a pouquinho. Tá bom, desculpa. Em compensação... Não, aí não. É, uma que nem fedeu nem cheirou, né? Não vou dizer que não fez falta nenhuma na porra da série, pelo menos nessa segunda temporada, foi a dona Sofia Di Martino como a Sylvie, né? Porque Brunão tá aqui pra não me deixar mentir sozinho, que se tivesse tirado ela da série, não fazia falta nenhuma. É, então, na primeira temporada ela teve um papel um pouco mais relevante, até bem forçado, né? É, e na segunda temporada ela ficou realmente de coadjuvante ali e tal, aparecia uma coisa, falava um negócio, a pessoa nem prestava atenção e tal, ficou bem irrelevante, eu achei. Ainda bem, né? Eu acho que ela ainda tem bem, uma função como um espelho do Loki, um interesse. Você vê que até o fim ele faz de tudo pra não machucar ela. Até a decisão final dele... A gente sabe o que estava sendo cobrado dele, o que ele deveria fazer, né? Segundo o Kang, o que ele deveria fazer para as coisas não dar merda geral. E ele conseguiu achar um caminho diferente, que no fundo ele não queria tomar uma decisão drástica contra ela. Mas tem umas coisas que eu acho meio esquisito, aquele negócio de vai ficar lá no McDonald's, cara, sabe? Tipo... É que, na verdade, o arco dela já tá meio que resolvido. Tinha que ter acabado, pois é, bem. Tava resolvido, né? Lá no primeiro. Ela tá ali pra para dar alguns parâmetros a mais pro Loki, e não para ela mesma ser a movimentadora da história. A minha percepção, né? Ela serviu mais como um plot device de colocar ele nos trilhos, né? De dar um trilho pro personagem. Mas, assim, como diz, não teve muita relevância. Na verdade, ela poderia servir os hambúrgueres na AVT, que estaria mais massa. Engraçado, ela chega na porta do McDonald's. Eu não quero nada vivo, nem que mexa, nem que ande, nem que role, nem que fale, nem que porra. Eu só quero... Nem que tenha carinhas. Nem que tenha carinhas. Tá bom. Não tirou, cara. Até as batatas, né? As batatas com um smile. Bom, eu pensei nisso também. Aí, seguindo no elenco, tivemos esse sim muito relevante. Uma conversa, senhor Owen Wilson como Mobius M. Mobius. E agora, cara, eu achei sensacional ver a vida dele fora da VT. O que vocês acharam dessa parte? Ah, é legal, é bacana ver, porque ele é um personagem interessante, né? Um personagem completamente diferente de todos os outros personagens da Marvel. É um cara ali focado na parte do trabalho, e a gente descobriu que eles tinham uma outra vida, né? E foram condenados aí a serem escravos para trabalhar na AVT, não sei o quê. Tudo isso eu acho muito interessante, acho tudo muito... necessário para a história rolar como ela desenrola. Eu só acho que, beleza, é isso aí, não precisa mais, não me volta com esse cara, tá bom, a história já fechou, não vem aparecer num futuro aí, não chega, tá bom, parabéns, é isso, fez seu trabalho, agora sigamos, né? É isso. Agora, a única coisa que eu não gostei do Mobius, mas é fechou, é terem tirado o Guilherme Briggs para botar o Rodrigo Andreato na voz do Mobius. Nada contra. Rodrigo Andreato fez um ótimo trabalho. Porra, o Mobius tinha casado tão bem com o Guilherme Briggs. Porra. Mas trocaram a dublagem da primeira temporada para a segunda? Trocaram. Na segunda temporada é o Rodrigo Andreato. Caraca, que cagada, então, hein? Eu tenho um problema com isso. Eu também tenho. Master. Eu tenho um problema assim... Porque todo personagem que é dublado pelo Guilherme Briggs, na minha cabeça, é o Guilherme Briggs. Então, quando mudaram, assim, agora, eu falo assim, cara, é o Mobius, entendeu? Finalmente é o Mobius falando. Porque, pra mim, era o Guilherme Briggs, tiraram ele e botaram o Mobius de volta. Agora sim, o ator entrou. Porque, vou te dizer, na minha cabeça é sempre o Guilherme. Assista legendado e pronto, que resolve esse problema, né? É isso. É, também. Eu acabei não sendo afetada por isso. Eu não sei ler. Agora, eu tenho uma pergunta para a formiguinha desta conversa, a Dona Lucia. Eu pergunto para ela se ela achou apetitosa a torta de limão radioativo que tinha na VT. Rapaz, ela tava bonita, aquela torta. Tava linda, mas eu vou te falar com toda sinceridade. Não tem como a torta ser verde daquele jeito sem ter 1 quilo de corante. Então ela não deve ser tão gostosa. 1 quilo, 250 gramas. E olha que eu trabalho com comida também, né? Verde... Eu não consigo pensar em gelatina. Nada que seja tão verde. Nem o matcha. Gelatina. Mas a gelatina tem o quê? Verde dar cor. É corante. Verde gelatina. Não é natural, é corante. Mano... aquilo é medonho, aquele negócio. Parecia feito de plástico, velho. Não era? Ah, parecia torta de cenário da Barbie, sabe aquelas tortas? Mas eu acho que é essa a ideia, talvez, né? Eu acho que a ideia é essa, assim, é deixar meio irreal mesmo, assim, como se fosse uma parada. Você sabe quando isso ficou patente? Na cena que a gente vai falar mais à frente da máquina de café. Que tudo em volta da máquina de café parecia muito... artificial, até a própria máquina, que parecia que estava deslocada no tempo de alguma forma, fazendo... Cara, não faz sentido que uma máquina dessa, com esse layout, esteja aqui, entendeu? Nesse lugar. E fazendo café aguado, né? É pior. E fazendo café aguado. E aquele chocolate quente que só parecia grosso por causa da câmera lenta, porque era um... Essas máquinas nunca fazem um chocolate grosso. Cara... Foi o que ela disse. Bom, pelo menos isso foi realista, assim, né? Foi o que ela disse, filha da puta. Desculpa. Tá bom, tá bom. Era tá obrigatório. Bom. Eu, se sério, vocês eu já fizessem, tropecei numas máquinas dessa em hospital e nossa, decepção define, viu? Você acha, não é? Então, você acha que vai tomar uma coisa gostosinha, tem só uma água suja. Americano não sabe fazer chocolate quente. Nem café. Aí o que que acontece? Outra personagem que parecia que ia para um caminho, mas aconteceu de não ir para caminho nenhum, foi a dona Gugu Mipataral, como a dona juíza Ravonna Renslayer. Não, o terceiro... O nome é tão impactante, o terceiro episódio... Ravonna Renslayer. O terceiro episódio, que é o episódio que ela mais aparece, consegue ser o pior episódio, e era para ser um dos episódios mais importantes da temporada, né? Que é o que eles vão atrás lá do Victor Timely. E, cara, exato, o final desse episódio, ele me deixou apreensivo de um jeito, porque eu fiquei, assim, apavorado de que a série fosse pra um outro lado absurdo. Assim, foi o que eu falei. Ela deu a impressão de que ia pra um lado, acabou não indo pra lugar nenhum. Foi pra lugar nenhum, ainda bem. O episódio 2 deu uma ambientação tão legal naquela perseguição que a gente vai falar daqui a pouco, que quando chegou o episódio 3, que a gente viu 1893, eu falei assim, puta que pariu, agora sim, agora vai. Né? Porque assim, cara, cada episódio agora vai numa locação diferente, com uma coisa diferente e tal. Os caras gravaram um faroeste em um estúdio de 4x4. Puta que me pariu. Mas isso, velho, não é o pior. Falando... Isso não é o pior. Falando em 1893, antes de eu continuar, falando em 1893, eles botaram lá a cena da Feira Mundial, né? De Chicago, 1893, uhum. O caramba 4. Aí, o Baconzito, eu vou dar o crédito a quem é o crédito, né? O Baconzito do Que Isso Assim, né? Do Refil, me chamou a atenção de uma coisa legal, porque tem uma bandeira brasileira. Tem um escudozinho feira, com a bandeira, né, brasileira. Tem, olha, só tem um probleminha. O Brasil era império nessa época, que ela não era a bandeira do Brasil. Não, peraí que eu fui pesquisar, viu? Em 1893, o Brasil acho que já tinha virado a república. Não, mas estava em vias de, ainda não tinha virado. Mas mesmo assim não era aquela bandeira. Não era a bandeira normal do Brasil, era a bandeira de 1893 que tinha um brasão no meio, em vez de ser o cruzeiro. O que a gente vê lá, na verdade, é um escudinho, né? Mas cadê que eu tinha pesquisado como é que era a bandeira brasileira? Ela já tinha, ela só tinha o número de estrelas que era diferente. Eu trago a informação. Fale, chefe. Chefe sou eu. Não. Não, mas eu tô falando isso só complementando o que você disse aí. Não, ele não tá trazendo porra nenhuma, ele só é um babaca, né? Uma vírgula só, vamos? Tá bom, foda-se. Tá bom, foda-se. Bom, seguindo. E para mais galera, outra que também foi, não foi, acabou fundo, né? É a dona Tara Strong como a voz da Senhorita Minutos. Rapaz, eu tinha uma tara nessa mulher. Opa, deixa eu ver. A relógio psicopata. Eu anotei aqui que na minha cronologia pessoal o nome dela não é Senhorita Minutos, mas sim Gleidos. Gleidos. Porque, olha! Genetic Life Form and Disk Operating System de Portal. Senta que vai ter bolo. Foda-se. Né? Tá bom. Agora, tu é tarado na tara? É isso que eu entendi? Né? Né? Não, então, mas eu vou te dizer que pra mim, essa Senhorita Minutos nessa temporada foi exatamente aquela parte que eu falei que eu fiquei em pânico, porque aquela hora que ela fala, que ela bota a cara dela no manequim e fala, puta que pariu, velho, eu falei, nossa, mano, pelo amor de Deus, que não vire isso, tipo, apareça ela beijando o cara, velho. Pelo amor de Deus. Cara, quando ela começou. Nossa, quando ela começou, mano, a falar tiltando. Quando ela começou a falar tiltando, cara, eu já tava começando a ficar com o meu cu apertado. Cara. trazendo minha mulher de volta pra conversa, quando ela viu aquilo lá, ela falou assim: ah, então ela vai ser a Jocasta? Aí eu, não, nem pensa nisso, pelo amor caralho. De Deus. Caralho. Não pensa nisso. Não, e quando eu fiquei pensando que ia rolar um trisal dela, do Jonathan Majors com a Gugu lá, eu falei: ah, não, velho, não é possível. Ó, agora, trazendo informações, apesar de um pouco atrasadas. O design da bandeira foi adotado no decreto número 4 de 19 de novembro de 1889 e permanece intacto até hoje, a parte do acréscimo de algumas estrelas e no círculo azul representando novos estados. Ou seja, a bandeira em 1893 já tinha o design que a gente conhece hoje. Então, ela depois, trouxe informação. Bruno, depois você me faz o favor, chega nos itens e fala: errou! Não, ele que se foda. Errou. Ele que se foda. Não, mas escuta, em defesa do Baconzitos, eu também pensei que estava errado. Tá, eu olhei aquilo e falei assim: não, o Brasil não tinha ainda essa bandeira. Eu tô até um pouco espantado aqui, consegui achar o detalhezinho, né? A gente sabe que teve alguns modelinhos antes, que é um inclusive que é bem parecido com o pavilhão norte-americano, né? Listas uma em cima da outra, em verde e amarelo, com um cantinho azul, com estrelinhas brancas. Quem será que copiou, né? E né? Graças a Deus não vingou, porque... Ah, nossa bandeira é diferentona, vai. Ah, ia ser Estados Unidos do Brasil. Eu acho que até tivemos esse nome durante um tempo, viu? Pior que sim. Pior que tivemos. Mas vamos lá. Seguindo... O SPB baixou direto. Seguindo no elenco, tivemos Yumi Mosako, uma caçadora B-15. E ela teve bastante relevância. Ah, mais ou menos. Né? Não, junto, né, Dimar? Junto com o Mobius, não, ela foi uma personagem... Não, ficou... Ela teve bastante participação, mas não necessariamente... Pois é, ficou lá de papagaio de pirata lá, aparecia, ficar mais perdido que segue em tiroteio. Eu entendo. Eu entendo o Brunão, ela não moveu a trama. Nada que ela fez a trama ir pra lugar nenhum. Ficou lá de... Na verdade, ninguém fez isso. Não, né? O único que move a trama é o Loki e o... E o Ouroboros. E olha lá, sabe? E o Timely. Mais ou menos o Timely também. Que o Timely é necessário pra trama vingar, senão se não tivesse o Timely não tinha trama. Sim, tudo bem, mas... Algumas coisas poderiam ser resolvidas com uma frase ali, né? Tipo, em vez de ser bem-vindo, senhor, aquele que permanece, poderia ser bem-vindo, usuário número 25, sei lá, tanto faz. Já não precisava dele ali. Falando nele, né, temos que falar do merdeiro. Deixa abaixo. Né, da criatura que estragou a própria vida, né, o Jonathan Majors, como aquele que permanece, porque tem ainda uma ceninha daquele que permanece, somente no sexto episódio, né, mas que ele participou muito mais no papel de Victor Timely, né. Agora eu vou te contar um negócio, mas que aí... merda. Que cagada, né? Que cagada. Né, puta que... Cara, mas que merda de como é que se diz? De apresentação de gagueira, cara. Eu nunca vi um cara gaguejar tão erradamente quanto o Victor Time, ele gaguejou. Isso é um de menos, né, Nerdman? E eu? E eu? Mas tu é TDAH, é diferente. Não, mas tu é TDAH, é outra coisa. Você sabe que ele não me passava tanto uma vibe de gagueira? Mas sim, é a coisa mesmo do trambiqueiro, que no fundo não tem tanta confiança assim no que ele tá fazendo. Ele não falava com convicção as coisas. Eu acho incrível que ele conseguisse bancar o picareta, o enganador, porque ele não passava convicção nas coisas que ele falava. O que poderia ser visto como gagueira, pra mim, parecia mais um... Coragem, fala, termina. Pra ele terminar as frases. Existe uma técnicazinha alguma... E é onde você fala um pouco mais rápido e joga muito mais informação na frase, nas palavras, no modo de conversar, para que as pessoas não se foquem no que você está dizendo e achem que você tem conteúdo. Isso é utilizado por muitos picaretas, como você diz, aquele pessoal tipo que... Tipo pastores? Sim. Exatamente. Não, peraí. Tu sabe quem é que usa isso e vem para um caralho? E tua Nana tá aqui pra não me deixar mentir sozinho? O doutor. Eu o acredito doutor, que ele... O, na hora que o doutor deslancha pra explicar a parada, se tu não pausar, tu não consegue entender. Tá? Eu acredito que o Victor, o Jonathan Majors quis dar uma característica própria ao personagem, que Kang não é isso. Kang é basófia e poder puro, né? O cara quis dar uma personalidade própria pro Kang e acabou fazendo uma merda, porque não é isso. Tá, né? Nunca eu vou querer só propor uma coisinha aqui. Vamos parar de chamar esse filho da puta de Kang, porque o aquele que permanece não é o Kang. Ele nunca foi o Kang, na verdade. Isso aqui é a merda. Não, o personagem aquele que permanece não tem porra nenhuma a ver com o Kang. Infelizmente, o Kang é daquela merda daquele filme do Homem-Formiga. E deixa ele lá, foda-se. Que também não é o Kang. Que também não foi Kang coisa nenhuma, né? Porque, porra, perdeu, apanhou da formiga, velho. Ah, mano. Né? Sério, sabe, eu ando, olha, enfim, vou nem falar, enfim, que é pra não irritar. Tá. Então, assim, apesar de eu levar pedrada, tá, eu acho que houve um certo esforço de tentar criar uma personalidade diferente pra essa variante, ou melhor, pra esse passado do Kang. Tá. Houve um certo esforço, não sei se isso também é do ator ou se do diretor, tá, mas... Houve um certo acordo de falar assim, vamos colocar não só no visual, na roupa, no cabelo, mas o jeito de falar, o jeito de se portar, ele ganha um pontinho favorável para ele pelo esforço de tentar fazer uma camada, uma aparência diferente no geral para essa variante. Victor Timely. Aliás, eu até acho que o cabelo... Pera aí, Ana. O cabelo de Adamastor Pitaki. Nossa, dessa porra. Senhora. Eu não consegui ver outra coisa na cara dele do que a porra do Adamastor Pitaki. Então, o... Victor Time. O Jonathan Majors, se ele não tivesse colocado a carreira dele de ponta cabeça, talvez conseguisse... puxar uma coisa interessante em termos do universo Marvel. Por mais que no Homem-Formiga tenha sido, todo mundo pareceu unânime, imprestável, mas sei lá, eu senti que tinha potencial. Pelo menos resolveram a história de um jeito que também ele está amarrado, ele não precisa mais aparecer. Ou se colocarem uma nova variante, pode ser até com uma aparência diferente, e por que não, né? Olha. Depois de você ter um Loki que é uma mulher, vale tudo. Daqui a pouco depois de você aquele um que permanece que era... também pode virar Amor, uma mulher. Depois que teve o Loki no crocodilo, foda-se. Não, mas eu acho... Olha só, só assim, vamos estabelecer uma coisa. Se voltar qualquer coisa de Kang daqui pra frente, eu acho que é um tiro no pé, cara. Porque o final de Loki, ele resolve o problema do Kang... Resolve o problema de Victor Timely. Eles falam que não, as variantes agora do cara estão sob controle, tá tudo certo. O Loki cuidou das linhas do tempo lá do multiverso que estavam escangalhadas. Sabe, não precisa mais, velho. Vamos parte pra outra coisa, velho. Vamos. Parte pro Doutor Destino. Sabe, vamos trazer o Doctor Doom. Vamos. Eu sinceramente. Ah, mas aí tá muito em cima. Pra apresentar um novo personagem. Não, cara, não tá não, velho. Não tá não. Passou. Esquece Kang pra trás. Não deu certo. Não colou com o público. Agora vamos pra outra coisa. Introduz um novo vilão que vai ter aí alguma relevância, que vai querer fazer alguma coisa. Mete um Galactus ou um Beyonder. Vamos, vai pra frente. Esquece Kang, que não deu certo, não precisa escalar o cara. Foda-se. Esquece. Eu, por mim, sinceramente, se você trouxer... Que deixaram uma... Trazer... Deixaram uma portinha aberta, né? Deixaram a portinha aberta mais ou menos. Porque meio que fechou aquilo ali. Sabe? Ah. Quando a gente falar do último episódio, eu falo da janelinha que eu vi. Então tá. Pra terminar o elenco, esse sim, um personagem que entrou agora na segunda temporada e foi de uma relevância ímpar e com um ator, se não tão carismático quanto o Tom Hiddleston, quase, ele quase inclusive rouba a cena do Tom Hiddleston, o que é um feito, entendeu? Para um ator roubar a cena do Tom Hiddleston, que é o que Ryu Kwan, nosso querido Ouroboros, o Obi. O que vocês acharam do Obi, dona Ana? Em primeiro lugar, eu só consigo pronunciar o nome dele realmente botando o sotaque. Olhar. Ouroboros, eu normalmente estava pensando nele desse jeito, porque OB não tem como. OB é sacanagem, né? Tem que ser Obi. Não, OB não. OB, pelo amor de Deus, a quinta série não permite. O personagem dele é uma delícia, né? Ele se mostrando como o faz tudo, rapazinho da técnica ali da TVA, como a versão que aparece mais adiante, né, acabam sendo essenciais para colocar pelo menos a parte de Tecnobabble funcionando. É tudo com ele. Agora, eu vou pedir aqui a Brunão que me dê a opinião dele, que eu sei qual é. Ele não tá a cara do personagem que ele fez no Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo? É, ele tá. Ele, assim... Eu gosto muito dele, sabe? Eu acho ele muito divertido e tal. Não, não tô falando que ele é mau. A gente ama ele, mas ele tá repetindo o personagem. Mais ou menos, sabe? Porque ele fala com aquela vozinha dele, oclinho, sabe? Assim, meio... tímido, meio atrapalhado, meio nerdzinho. Então, assim, eu acho que, assim, guardar as devidas proporções, obviamente, que é bem diferente o que um faz e o que o outro faz, né? Mas acaba que você relaciona, não tem muito o que fazer por conta do lance de também ter multiverso e tal, aí você fica meio assim. Uhum. Mas... Eu acho que foi de propósito da escolha também, né? Foi. Também por ele estar envolvido nas duas produções em papéis que levam a explicações. Isso, e tecnobubbles e linguagem de... Como é que diz? Multiversal e essas coisas todas. Então, talvez pela similaridade dos papéis, talvez ele fique bem parecido. Mas eu não achei ele muito parecido com o mesmo personagem. Eu gosto dele. Mas tu sabe que os Estados Unidos têm esse defeito, né? É. Eles veem um ator que fez sucesso fazendo um determinado tipo de papel e eles querem, porque querem, escalar ele para papéis semelhantes. Isso. Tentar forçar uma... Como que diz assim, olha, eu já tô te mostrando o que o personagem é, porque eu tô colocando esse ator aqui, você conhece ele, né? Então, vamos. É, eu acho que agora tem que começar a botar ele pra fazer outras coisas. Peraí, venhamos e convenhamos que a gente quer pegar o Kiryu-ken e botar no bolso guardado no cofrinho, né? Porque a gente... Muito justo. Cara, é um carinho que a gente sente imediato, cara. Olhar pra cara dele dá vontade de abraçar e beijar, cara. É uma criatura gostável. Ele é adorável, né? Ele é muito simpático. Sim, muito adorável. Você quer ser amigo dele, é isso. Isso define o personagem que, em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, ele era um personagem que mudava de personalidade. E aqui não, aqui ele é um cara inocente e técnico, né? Ele tem essa constância. Isso chama atenção, a inocência e a inteligência do cara, né? Isso deixa, assim, vem pra minha casa, conserta meu liquidificador e vamos assistir TV, velho. Tá muito massa. Você confia que ele vai na sua casa fazer isso de boa, né? E vai mesmo, não tenho certeza. Já posso preparar pipoca. Eu espero que ele tenha outras oportunidades, que ele possa apresentar outras facetas aí em outras produções mais pra frente, sabe? Ele tá com três projetos aí engatilhados. Um deles ele faz uma voz aí no Kung Fu Panda 4. e tem outras duas coisas aí já em produção, mas eu prefiro que ele parta para outros papéis, sabe assim, consiga pegar outras coisas para fazer. Tem uma outra série da Disney Plus que ninguém assistiu, né, que é aquela Chinese, não sei o que, né, em inglês, eu não sei o nome, American Born Chinese, ele em português é A Jornada de Jin Wang. Ninguém assistiu isso, tá no Disney Plus, e ele faz um papel, assim, acho que é até relevante, porque ele tá nos 8 episódios, então, mas ninguém assistiu, porque, assim, pra mim nem apareceu no sabe, ali na capa, né, ninguém falou, a gente ignorou, realmente, e é uma série que tem Michelle Yeoh, tem ele, então, sei lá, eu queria que ele pegasse um outro papel relevante aí, sabe, que trouxesse um papel mais dramático. Eu acho que ele, no Todo Lugar ao Mesmo Tempo, ele consegue transitar bem entre o dramático e a comédia de uma forma muito boa, assim, e eu torço muito. Cara, e uma coisa que eu adoro nele é o estilo Jack Chan de humor dele, né, que é o humor físico, sim, né, sim. O humor de... É o modo do cara bater com a cara na parede e a galera achar engraçadíssimo, né? No próprio Ouroboros, que o nome, inclusive, do personagem foi escolhido a dedo, né? Que é a história da cobra que morde o próprio rabo, né? Com aquela brincadeira do que ele que escreveu o guia de bolso da AVT e que, na verdade, foi baseada no trabalho do Victor Timely, que, na verdade, baseou no guia de bolso que a Ravonna deu pra ele na porra do terceiro episódio, né? Então... É, isso só funciona porque existe o conceito de multiverso aí, né? Sim. Em alguma realidade paralela, um dos dois foi o primeiro. Né? Aí, o que que acontece? Então, passada a história do elenco, falemos agora dos episódios per se. Para começo de conversa, episódio 1, Ouroboros, no dia 5 de outubro de 23. Que é, acho que o ponto mais importante nessa brincadeira são o fato do Loki estar tendo aquela história do time sleeping, né, do deslize temporal, e a apresentação do Ouroboros propriamente dito, né, que, aliás, a cena dele falando, você tem o tal aparelho? Não, não tenho. Aí aparece o Loki dizendo que ele vai precisar do aparelho. Ah, tá, eu acabei... Não, peraí. É, eu tenho, tá aqui o aparelho. Ué, mas como é que eu sabia que eu tinha um aparelho se eu não tinha um aparelho? Cara, a carinha de coitado que... A expressão dele varia entre dúvida e certeza... em questão de segundo. Isso foi muito bom, mano. Não é? É uma característica de ótima atuação da parte dele, né? Na minha opinião, isso é sensacional, cara. Essa cena toda do Loki no passado... Cara, isso me lembrou, sabe o quê? Eu não sei se vocês já jogaram isso. Day of the Tentacle, da LucasArts. Com certeza. E tem essa ideia de que tá um personagem no passado, um no presente e um no futuro, e o que um faz, dependendo da época que tá, interfere nas consequências das coisas que acontecem com o outro personagem que tá mais à frente. Então é aquela... O Loki tá lá no passado da VT ajudando o Ouroboros a mexer nas traquitanas, aí o Ouroboros com o Mobius no presente da VT faz com que ele arrume as coisas por causa disso, né? Mas a VT é um lugarzinho meio escangalhado, né, mano? O cara cai, o cara se antidefenestra, estoura o mármore no chão e ninguém troca aquela porra. Quando o cara volta no futuro, tá lá o mármore escangalhado. Não é, só pra ele olhar e falar, ah, estamos no futuro. Essas ninguém trocou aquela merda. Essas coisinhas que, assim, meio que... Quando você pensa, assim, no geral, você fala assim, ah, é só um recurso de roteiro, né? É pra ele poder pensar naquilo e entender que ele, sabe, mas não faz muito sentido, né? Porque, porra, como é que não arrumaram, cara, essa merda? Cara, você conhece a repartição pública. Exatamente o que eu ia falar. Você, isso se chama burocracia. Não, não. Mas O papel pra fazer o conserto deve ter perdido ali. Não faz sentido. O quinto andar e o 16º andar, não faz sentido, porque senão não tinham arrumado lá aquelas caras do... A janela. A janela. Não tinham arrumado aquela cara dos Kang lá no segundo andar, lá na sala de reunião também, sabe? Não tinha feito aqueles robôs, então, tipo... Ah, sei lá, é meio esquisito. Sei lá. Mas aí, passamos para o episódio 2. Quem é Brad? Né? E a gente pergunta a mesma coisa. Quem é Brad? Na verdade, a pergunta tinha que ser, pra que esse episódio? Né? Esse aí... Né? Também, né? Também. É porque eles precisavam do tempad desse filho da puta, porque ele encontrou com a Ravonna e com a senhorita Minutos e com a Sylvie também, principalmente, que eles estavam nesse momento atrás da Sylvie, né? Assim, esse episódio teve coisa muito boa, né? Muito boa, que foi a perseguição ali de noite ali nos corredores e Loki sendo o Loki que a gente conhece. Então, essa apresentação do personagem, aqueles corredores, né, tirando uma onda com as cenas clássicas dos corredores da Marvel, foi muito legal. Então, dos corredores da Marvel e também do Scooby-Doo, né? Então é só corredores. O cara entra um, sai de outro, entra em outro, sai de outro. Cabuco, não acaba corredor nessa merda, não. E no final das contas... Foi interessante também a gente lembrar que o Loki tem poderes, né? Pronto. Isso pra mim foi legal. Cara, porque... quando o Loki prendeu o cara nas sombras, puta que pariu, aquilo ali foi... Caralho, aquilo é Loki, cara. E Nerdmaster, aquilo ali teve uma referência grande às séries, aos filmes dos anos 80... Que é aquelas gangues de rua, que cada um vestido de um jeito diferente. E aí, mano, o que você tá fazendo essa hora aqui no parque, cara? Que não sei o quê. Cada um com a gíria pior do que o outro. Que merda é isso? Guerreiros, venham aqui brincar! Cara, assim, é tão tosco, é tão esquisito, que ficou, assim, muito bom pra quem tem, assim, pra quem gosta de coisa velha, né? Eu, por exemplo. Aí o tal do X15 lá do Brad... Porra, mas não tá justo. O nome justo dele tá tão errado, né? Não é X15, X5. Tinha que ser X9. É X9, né? Faltou um brasileiro aí na produção, né? Tudush. Faltou. Não. Jorge. Então, Tudush. Eu fiquei pronunciando os nomes pra ver se tinha algum trocadilho, porque normalmente, tipo, K9, né? K9... Aí você, porra, canino, aí XLR8, né, Accelerate, aí eu falo assim, não, deve ter alguma coisa. Não tem, velho, é só isso, é só um código, essa merda. Você queria que eles pensassem mais da fora da caixinha? Não, obrigado. Eu achava, mas eles botaram tudo na caixinha e lacraram essa merda, velho, que bosta. Aí, beleza, final do episódio eles encontram lá da Sylvie, vendendo no McDonald's, né, os merchan descarado, safado. Isso foi muito prego, velho. Isso foi muito. Uma coisa, olha só, pra uma coisa esse episódio serviu. Na fome. Me deu vontade de comer torta de maçã. Eu fui depois de ver o episódio, eu fui lá comer a tortinha do McDonald's. Me arrependi, porque a de maçã é uma merda. A de banana é gostosinha, mas a de maçã é uma merda. Eu só compro a de maçã porque é pra mamãe. Mamãe gosta. Eu olho aquela torta de maçã e eu lembro de quando eu fui fazer o mestrado e eu tava no Texas, eu fui naquela porra daquele dinner só pra comer aquela torta de maçã que eu vi em todos os filmes. E aquilo é uma merda, velho, cheio de gordura e açúcar, aquela desgraça. Aquela torta mesmo, aquela torta de fatia de torta. Isso, aquela coisa, assim, nossa, nunca mais eu como torta de maçã. Chamarem a tortinha do McDonald's, tortinha. É sacanagem, que aquela porra é a porra do pastel. Tá? Aquela pior, merda, é um rolinho primavera. Nem isso. Não, Ana, nem isso. É a merda do pastel doce. É um risole, pronto. É a porra do pastel doce, só. Ah, tá bom, foda-se. Aí chegamos no terceiro episódio, 1893, né? Engraçado que... muito que tinha tanta coisa que podia ser explorada. Tanto potencial. Que pra começo de conversa, que esse episódio, na verdade, apareceu primeiro no pós-crédito do filme que a gente não quer comentar de novo, né? Que é do Homem-Formiga, porque tá lá o Victor Time ali na porra do pós-crédito do Homem-Formiga, né? Aí a gente vê a cena completa dessa porra, desse pós-crédito, né? Que é o Victor Time, ele fazendo lá a maracutaia dele na porra da Feira Mundial, mostrando o tear. E, aliás, ele foi mostrado no episódio 1 ou no 2, que apareceu o tear do tempo. Ah, não interessa. Foi no final do 1. Final do 1, começo 2, foda-se. É, não interessa. Aí, beleza, ele mostrou a versão dele do tear, né? Que era pra produzir eletricidade, o que era uma falcatrua, porque na verdade ele tava puxando a eletricidade da porra dos geradores da feira. Ele não tava produzindo energia de merda nenhuma naquela porra. Que filho tear. Da mãe. Não é, mas. É o que o personagem é, né? Chicago 1893, a capital mundial da falcatrua, segundo palavras dele mesmo, né? Cara, eu achei realmente que o cara. Que o negócio era sério, mano. Eu tava na verdade, eu fui enganado por essa série em vários episódios, né? Mas me enganou muito, assim, de falar assim, cara, ele realmente é um cientista, pá, ele recebeu ali a porra do caderninho e pá, o cara. Não, não é. Não é. A única coisa que ele realmente inventou foi aquele trocinho, aquela bolinha que ele ligou depois no. A cabecinha. Né, o parangolé lá do Obi, né? Meu Deus do céu! Mas é, porra. O parangolé do Obi, foi o que ela disse. É, não é? Não é. Oi. Vou fazer um pequeno momento de cultura, tá? A feira de Chicago, as feiras mundiais, elas apresentavam novidades tecnológicas para a população. E era um pouco assim, você ter uma salinha como se fosse um pequeno teatro para as pessoas ficarem babando nas novidades, né? A feira de Chicago apresentou ao mundo grandes invenções, algumas nós usamos até hoje, como o creme de leite, chiclete de frutas, aveia em flocos, a roda gigante, lâmpadas fosforescentes e tinta em spray, além do zíper. Aqui tem informação! O Edison se apresentava em feiras mundiais, o Tesla se apresentava. Dava merda pra caralho. E quando os dois estavam na mesma feira, davam uma zona. Nossa, dava tudo. Cara, eu acho que dava até tentativa de assassinato, viu? Se não. Se o Tesla e o Edison tivessem na mesma feira, maluco, e era um pau pra cá. Era uma porrada depois que tu, na casa de Nokia, cara. Depois que tu disse isso, dona Ana, me pareceu mais verossímil, né? O personagem. Ficou mais legal, mas ainda assim podia ter sido muito melhor. Podia. Mas o papel do Time, ele, no caso, neste contexto, né? Pra que eles precisavam da porra do Time, ele é simplesmente pra enfiar a cabeça dele no leitor, no scanner, né? Na porra da VT pra fazer o TA voltar a funcionar. Que foi o que aconteceu justamente no episódio 4, O Coração da VT. Então, o episódio 3 poderia ter sido 10 minutos de flashback, mano, só. Por aí. É. Cara, que é tanta coisa errada no episódio 3, cara. A gente mesmo falou da Senhorita Minutos, da Ravonna, do próprio Totai. Senhorita Minutos vingativa, com tesão, ciumenta. Véio, com tesão, cara. Com tesão, mano. Isso é inacreditável. Manipuladora, sem vergonha, safada. Filha, a palavra que você está procurando é psicopata. É, resume bem. Uma inteligência artificial com tesão. Puta, Bruno. Cara. É isso, cara. É. Porra. Aí na hora que ela bota lá, só falta fazer. Você vai me comer? Eu falei, não, velho, não faz isso não, pelo amor de Deus, velho. Você só faltou deixar eu te dar. Nossa, brother. Ah, o que ela tava querendo era ter um corpo físico pra poder interagir com o mundo. Porque ela, no fundo, não no era fundo, era só. Não era interagir, não. Ela já interagia. Não era com o mundo que ela queria. ela queria não. trepar. Ela que. Desculpa, não é, gente. Ela... Não era comum do que ela queria interagir, não. Ela queria trepar com o Victor Timely, velho. É isso, é isso. Só e não deixaram a dublagem... porque alguém falou assim, gente, too much. Too much. E a dublagem da Thaís Feijó, cara, puta que pariu, né? Deixou a Senhorita Minutos ainda mais sensual. Não, e a Tara Strong, cara, a Tara Strong nessa hora da psicopatia dá um cagaço, porque ela lembra muito a porra da Ravena que ela faz nos Jovens Titãs, na hora. Nossa, que ela fica, véio, demoníaca, cara. Puta que pariu, cara. Deu um cagaço nessa hora. A Thaís Feijó também dubla a Ravena, será? Não, não é a mesma, não. Não. Aí o que que acontece? Seguindo viagem, né? Vamos... Não, desculpa, eu só precisava fazer uma observação, tá? Que provavelmente nesse episódio tem a coisa mais Ava possível. Ava. Que é Ava. Ava é o famoso. Tá bom, que eu acredito. Que é a Ravona ser deixada pra trás num barquinho. Né? A mulher que tava ali cheirando a escritório e força física assim, menos dois na ficha, joga ela no barquinho e ela consegue fazer o barquinho chegar, e ela vai e chega no esconderijo do Timely antes dele, que ela nem sabia onde ficava. Avá, né? Tá. Mas aí, nessa história do coração da VT, a gente tem a primeira tentativa de botar o parangolé do Obi no TA para fazer o TA aumentar de largura, né, um enlargador de TA. Entenda isso como você quiser, deixa o osso certo, né? Que o papo vai, papo vem, Tecnobaba, o Victor Time ele se apresenta pro Obi, o Obi se apresenta pro Victor Time, os dois quase se beijam ali na hora. Né? Tem uma coisa aí, rapidinho, Nerdmaster. Esse episódio, na verdade o 3 e esse, deixa muito claro um conceito que é chato para um caralho, e que é o conceito do paradoxo de Bootstrap. Né, que tipo, você viaja no tempo, quer dizer, você se forma em engenharia e mecânica e eletrônica, passa anos trabalhando, constrói uma máquina do tempo, né, viaja para o passado e dá os planos da máquina do tempo para você ainda jovem. Então, quem construiu a máquina do tempo? Né? De onde veio a máquina do tempo? Então, de onde vieram todas essas informações, já que a informação veio do futuro, e o cara não precisou trabalhar pra criar essas informações. Então é um... Véio. Mas é o lance do Ouroboros, né? É a cobra que come o próprio rabo. E essa é a... Essa, na verdade... Ficou palatável, mas não deixou de ser incômodo, entendeu? É porque esse é o tipo de viagem no tempo que eles estão trabalhando, né? Existem esses tipos A gente ainda não chegou na parte da viagem no tempo foda ainda. E o episódio 6, foda mesmo. Mas calma. Aí chegamos... Então, só voltando, né? Na minha cabeça a coisa só funciona porque você tem esses conceitos de linhas temporais, de linhas separadas. Você tem linhas separadas, em uma o cara pegou algo e transferiu para outra. Entendi. Na minha opinião, deixa eu agora dar meus dois centavos nessa conversa, aquele Victor Dine não era pra ser o Victor Timely que virou depois aquele que permanece. Ele foi um plano de contingência, né? Exatamente. É tipo, já que deu merda, mataram o primordial, vamos pro substituto. Entendeu? Mas vamos lá. Aí, final deste coração da VT, o Victor Timely vira espaguete. Todo mundo vira espaguete, inclusive, né? E é, vamos dizer, a quebra de clímax mais foda que eu já vi na porra do episódio, que simplesmente fudeu, explodiu tudo, acabou, morreu, acabou. tem mais nada, não. Mais uma vez que o meu bumbum veio parar na minha palma da mão, mano. Porque tudo deu certo. Cara, eles construíram tanto essa bexiga dessa. Desse momento, e o cara vai lá, e aí na hora que o cara abre a porra da porta, o cara derrete. Vira. O cara vira aqueles seu canudinhos. Fantástico. Baguetinho mesmo, né? Ele virou seu fantástico, assim, caralho, no filme do Estranho. Cara, assim, tipo assim, eu tava grudado na cadeira com os três apoios. Se a cadeira fosse de couro, eu não largava nunca mais, porque ia dar sucção naquela porra. Mas aí chega o quinto episódio, Ciência barra Ficção. E aí começa a viagem multiversal do Loki, né? Porque os poderes agora evoluem, ele não só viaja no tempo, mas agora no tempo e no espaço, que ele tem que juntar a Scooby Gang de novo, né? Ele tem que juntar a gangue do Scooby-Doo de novo, né? No caso, variantes da Scooby Gang, né? Não, porque... aí é que tá. Não. Com exceção da Sylvie. Não, aí é que tá. Não são variantes. São as versões que eles eram antes de ser da VT. São as versões titulares, né? Antes de terem as mentes apagadas e serem sequestradas da linha do tempo. É o Mobius sem ser o Mobius, é a B-15 sem ser a B-15. Então não eram variantes, eram as vidas que eles deviam ter tido se eles não tivessem sido levados pra VT. Cara, mas encheram a linguiça da porra na cena do Mobius, velho. Puta que pariu. Porra, aquela conversa toda dele com os moleques dele com a porra da loja de jet ski. Ah, que saco, velho. Fala, Bruno. Não tem muito o que falar, não. Eu prefiro... Assim, eu acho que nesse episódio o negócio começa a melhorar, sabe? Eu acho que... não tô, assim, dizendo que eu não gostei da temporada, não. Eu só acho que os três primeiros episódios a coisa é muito, sabe, assim, muito insípida, muito... que parece que não vai dar em nada, que vão ficar enrolando. Principalmente o segundo e o terceiro. O primeiro ainda é legal, né? Tem um monte de coisa bacana que acontece. O segundo você fala assim, pô, mas tava indo tão bem. O terceiro você fala, não, cara, senhora minutos, para com essa merda. Aí no quarto o negócio já dá uma melhorada. E no quinto e no sexto, aí tudo bem. Aí, pô, aí é incrível. Aí você pode... Podia ser um filme, sacou? O 5 e o 6? Podia ser um filme. Uma cena que, na minha opinião, mostra completamente como é que foi esse episódio 5, é o Ouroboros, não sendo o Ouroboros, né? O Ouroboros escritor de ficção científica, mostrando pro Loki qual é a diferença entre ficção e ciência, né? Porque o cara chega, ah, mas você é escritor? Sim, de ficção científica. O Loki, tá? Não queria ter que largar meu doutorado no MIT, na puta que pariu, na Caltech, porque eu queria ter minha vida escrita. Peraí, tu é cientista? Claro! Ah, pô, aí é outra coisa, meu querido. Porra! Aí tem aquele sorrisinho do Tom Hiddleston, né? Ah, meu querido, isso que agora começa a conversa direito, né? Vamos falar de cientista pra cientista, né? Aí, beleza. O curioso é isso, né? Loki, feiticeiro Loki, tá querendo resolver o assunto na base da ciência. Porque ele sabe que nessa hora ou é ciência ou não é nada, filho. É diferente de certos ex-presidentes do Brasil, ele sabe que a ciência funciona. Né? Muito bem. Mas aí, beleza, ele junta lá a Scooby Gang, inclusive a porra da Sylvie. Ele tem um trabalho do caralho pra conseguir recuperar a Sylvie, inclusive. Começa, inclusive, a controlar de volta a porra do poder do time skip dele, que ele agora controla o a Sylvie, que poderia ser, né, uma foto no cenário, né? Né? Ia ser um manequim na porra do cenário, que dava a mesma importância na porra dessa cena, né? E aí a gente chega finalmente no season finale, o episódio 6, o glorioso propósito. Ah, só uma coisa que vai finalizar aí no 6, tem aquela cena da podada, no o Loki podando o Loki. Uhum. Que tinha ficado Loki, pendente, né? Que tinha ficado pendente aí. Eu falei, que porra é essa? Porque ele tá ali. Né? Ele tá ali fazendo, pegando a porra no chão, aí encontra um Loki ali, e aí a Sylvie vai abrindo a porra da porta do elevador. Oi, você? Eu falei assim, que Sylvie é essa? Que já chega, ela tá de cara fechada, cara de cu o tempo todo. Quando vê o Loki na porta do elevador, ela dá aquele sorrisinho e o cara... Peidei, né? Morre. Aí eu falei assim, caralho! Aí o Loki fala pra ela, ah, isso vai fazer sentido depois. Eu falei assim, como, caralho? Como essa merda vai fazer sentido? Puta que pariu. E virou até o mantra dele, né? E fez pra caralho. Cara, eles não deixaram nenhuma ponta solta na porra. Justo. Esse roteiro é um dos melhores roteiros de viagem no tempo e volta no tempo e loop temporal que eu já vi na minha vida. Mas você sabe que era 2 da manhã quando eu tava vendo isso, você sabe que eu não fui dormir, né? Ah, imagino. Porque assim, depois desse episódio eu vou dormir. A mulher, beleza, aí tamo lá. A mulher com sono. Daqui a pouco, quando termina, ela, eu falo assim, vou desligar. Ela, você tá maluco? Eu quero saber o que aconteceu. Aí o que que acontece? O Loki começa a ter controle da porra do time skip dele. Aí ele pensa, tá, como é que a gente consegue consertar essa merda? Vou voltar na hora que o Vital Time ele virou espaguete, né? Ah, tá, conserta assim. Ó, o negócio é o seguinte, deixa eu falar mais rápido que eu falo mais rápido que ele. Então você pega, vai, sobe tudo, pega, bate pata, aperta o botão, tchau. É isso. Ah, tá, então tá. Aí não dá certo de novo. Não, mais rápido. Mais rápido. O único que percebeu a merda do looping foi o Mobius. Tá? E toda hora, dessa vez, ele era o único que tava percebendo a porra do looping acontecendo o tempo todo. Tá? Aí vai, ah, não, vai pra cima, vai pra baixo, pega lá, aperta o botão, pra lá, pim, pum, pum, e vai. Tá legal? Vai, bora. Ah, não dá. Não, o que eu adorei mais nessa história toda foi, assim, não, você teria que entender ciência, né, pra... Uhum. Esse tipo de ciência aqui, quanto tempo demora pra aprender? Sei lá, décadas. Umas décadas. Aí o Mutime lê, séculos, filha. E o Loki não vai me aprender ciência mesmo? Então, o Loki, ele trouxe de volta a personalidade dele de Deus, né? Ele fala assim, cara, eu posso mais coisa do que isso, mano. Eu não preciso me desesperar diante de um destino cruel. Eu sou um Deus, né? Eu posso fazer mais. Coisas, né? Que... Eu não tô limitado ao que o humano comum tá limitado. Né? Eu sou mais do que isso. Eu posso fazer mais. E ele realmente fez. Esse último episódio foi glorioso, né? Não, você sabe, a própria modo, Sylvie... modo Capitão Kirk contra o Kobayashi Maru. Né? Justo, justo. Né? A própria Sylvie chegou, mas nós não podemos ser deuses. Olha, filha, nós somos deuses. Alô? Oi, né? Né? Nós somos deuses, filha da puta. O que você tá falando? Porra. Não, e esse final é perfeito, cara. Né? Esse final é perfeito. Né? O Loki indo e voltando no tempo, fazendo o estilo Dia da Marmota. E por acaso eu já vou fazer jabá para o excelente episódio do Feitiço do Tempo do Portal Refil, que saiu recentemente, da época desta gravação. E eu adorei, inclusive, este episódio. Parabéns, Brunão. Tá? Né? Que porra, cara, de roteiro bem amarrado. Isso. Bem escrito. Exatamente. É assim que se faz uma volta no tempo. Caralho. Não é a primeira vez que a gente tá tendo essa conversa, não, né, Loki? Você percebeu isso? Porra! Aquele que permanece, maluco. Tá achando o quê, caralho? Porra, lógico que eu já percebi. Você também já tá aprendeu a consertar as coisas no tempo, é, neném? Já tá aprendendo a usar a porra desses poder direito, é? Então, aproveita e fica no meu lugar logo, acaba com essa putaria. Aí aquele de muitos títulos, aquele que percebe. Né? Aquele que percebe, aquele que permanece, aquele que só faz merda. Né? Que esmerdece. Né, também. Aí, cara, a sacada do Loki não sabendo parar o tempo, mas no segundo seguinte ele ter aprendido a parar o tempo, cara, me deixou meu queixo caiu no chão, cara. Eu tive que catar a mandíbula no chão, porque meu queixo foi lá, pá! Ele te deu um preâmbulo de poder voltar e poder manipular o tempo, assim, ao seu bel prazer, né? Eu volto um ano, volto 10 anos, volto 10 séculos, volto 1 milênio, e aí você fala... 10 séculos e 1 milênio é uma merda. Bom, deixa quieto. E aí você fala, quanto tempo ele passou voltando, né, pra poder aprender a parar o tempo? Pra gente foi 1 segundo, né? E pra ele... Pois é, porque a gente não tem como visualizar, mas que eu acho que deixaram entendido de maneira correta, né? Você de propósito, né? Pra você falar assim, pra você imaginar, será, velho? É, o roteiro tá bem amarradinho mesmo. Tá sim, tá sim. Todas as viagens que o Loki faz são pra mostrar como a situação é sem esperança, sem esperança. Isso. A única saída que é proposta para ele pelo aquele que permanece é justamente dar cabo da Sylvie, porque se ele não fizer isso, ela vai me matar, se ela me matar, vai desencadear todas aquelas outras desgraceiras lá na frente, e você sabe que a única coisa que pode ser mantida é a sagrada linha do tempo. É nisso que ele se bate, você tem que preservar a sagrada linha do tempo, só ela vale, só ela precisa continuar existindo. E, no final das contas, o Loki chega à conclusão que eu não quero fazer nenhuma coisa nem outra. Eu não quero dar essa restrição à liberdade de escolha das pessoas, que é o que acaba gerando o múltiplo fluxo do universo. E, ao mesmo tempo, não posso simplesmente deixar a Sylvie te matar e pronto, eu preciso achar uma outra força. E é aí onde vem pra mim a coisa mais genial, né? Que a solução que ele faz é, já que tudo que foi feito não deu certo, quem acaba se sacrificando é ele próprio. Isso, e aí é que ele dá a virada no propósito glorioso dele, né? Ele sempre quis ser importante pra ele, agora ele não ia ser só importante só pra ele, ele ia ser importante pra todo mundo, pra geral, né? E aí ele fala, não, comigo, agora eu assumo aqui. E ele vira o herói, ele deixa de querer ser grande tomando a coisa de alguém pra criar a coisa pra ele, né? Eu acho muito foda. Essa agora parte... eu pergunto o seguinte, no atual andamento do universo Marvel, esse Loki se tornou o ser mais poderoso de todos? Não sei, a gente não conhece outros, né? Mas é por enquanto relativa. Sim. Eu acho que tão poderoso quanto realidade, né? Eu acho que a questão é definir o que é poder. Se poder é influenciar a vida dos outros, ele não tá mais influenciando, ele só tá segurando as histórias para elas não se perderem. Bom, assim, o diretor, como é que é? O Aaron, sei lá das quantas, esqueci o nome do Aaron, mas... Eu acho que ele aproveitou um plot que está acontecendo atualmente, acho que no final de 2023, nos quadrinhos da Marvel, que é o Deus das Histórias, né? Que é que o Loki, ele, você sabe que durante a jornada dele nos quadrinhos, ele sempre teve encarnações, então ele foi menino, ele foi mulher, ele foi andrógino, ele foi tudo. Nas últimas histórias, o Loki, ele tem se portado não como deus da trapaça, e sim como deus das histórias, né? O cara que... ele mesmo é uma coleção de muitas histórias, e ele é o cara que guarda essas histórias e que as conta. E não importa se a história é boa ou se é ruim, ele é o cara das histórias. Então, no momento em que ele decide, entre aspas, se sacrificar, ele esqueceu, ou talvez a gente esqueceu, que ele é... praticamente um asgardiano. Ele é imortal. Então, o poder do tempo, entre aspas, não faria tanto dano a ele, já que um imortal, quanto mais velho ele fica, mais poderoso ele se torna. E aquele monte de energia temporal passando por ele ali na plataforma, a cada passo, foi tornando ele ainda mais velho e ainda mais poderoso, porque, além de sábio, velho, ele se torna poderoso. O Odin é poderoso por ser antigo, por ser um dos deuses mais antigos, né? Ele tá aí de muito antes do início da raça humana. Então, fez sentido de que ele envelhecendo ali, ao invés de se tornar decrépito, ele se tornou ainda mais poderoso. Sim. Agora, só para corrigir uma coisinha, você falou realidade é eternidade. Né? Eternidade, isso. Te amo do mesmo jeito, tá? Tá. Você sabe a coisa que eu achei mais incrível? Mais incrível mesmo. Depois que ele entra na passarela e vai usando o seu próprio poder para domar aquela máquina, destruir a máquina, porque aí deixa todas as linhas temporais soltas. Ele segura as linhas temporais, né? Ele vai pegar, sim, mas aí ele vai pegando essas linhas. Vai amarrando, mãos, né? E vai amarrando, e vai segurando tudo. E vai puxando com ele na direção do, sei lá, de um ponto central lá daquele universo. O incrível é que quando ele, todo melodramático, senta-se ao trono, né? A última viradinha de cabelo, com o cabelinho preso lá, com a coroinha de chifre, né? A última viradinha de cabelo, e ele puxa as fitas do universo, né, que estão ali como galhos, e para segurar elas mais próximas do próprio corpo, você tem essa visão de que os galhos se espalham, você vai formando, enquanto a energia corre por todas elas, você vai formando uma imagem de uma árvore. É, aí no Brasil, né? Ele não nega que é asgardiano, né? Que ele tem que fazer a porra da Yggdrasil, né? Nossa, me veio lágrimas aos olhos, porque quando eu vi, na minha cabeça eu já estava pensando, galhos, será? Quando a imagem se forma e vem essa coisa mesmo da Yggdrasil, que é a árvore da vida, gente, é uma imagem tão poética, uma imagem tão bonita. É muito foda. Eu já estava babando na plataforma. Quando aquela porra vira, eu falo assim, não precisava jogar na minha cara, velho, mas obrigado. Ainda bem que a série finaliza dessa forma, né? Assim, mostrando o destino dele, e dali pra frente você zera o que tinha história de Kang, eles dão lá um negócio, um destino pra AVT, que ela vai ficar monitorando lá as variantes. Acabou a história do multiverso, de que tava tudo indo pro cacete, resolveu. Entendeu? Agora tá na mão do Loki, ele sentou lá e falou, é meu e deixa comigo. Agora a pergunta, você acha que o pessoal da Marvel vai deixar quieto e fica só por aí? Ou eles ainda vão pegar então esse Loki pra pôr o Hiddleston num filme? Eu acho que o Hiddleston pode até voltar. Eu acho que ele pode até voltar. Se eles insistirem nessa questão do multiverso e tal, eu acho que até ele pode voltar. O que eu só acho é o seguinte. Ó, os próximos filmes da Marvel, tirando o Deadpool 3, que é o único filme da Marvel para esse ano, a maioria deles... O único filme que importa também. É, exatamente. Todos os filmes da Marvel, a partir de 2025... estão passando por reformulações, né? A fase 6, exatamente, a fase 6, que eles estão chamando de fase 6, que inclui aí o Capitão América Brave New World, né? Capitão América Brave New World está passando por reformulações, já estava praticamente filmado e aí resolveram refilmar, reescreveram o roteiro, arrumaram o roteiro e tal. Beleza, tá passando por ajustes, acredito que vai ficar pronto para 2025, né? Ainda temos o Quarteto Fantástico, que é o grande, próximo grande filme da Marvel depois desse do Capitão América. E que a Marvel perdeu uma oportunidade de ouro de lançar em 2024. Pois é, eu até entendo que tenha sido por conta de pandemia, que rolou e tal, e atrasou, e coisa do próprio Jonathan Majors e tal, mas eu acho que esse filme, ele vai ser o filme que vai... trazer assim, o próximo caminho, vai indicar o próximo caminho do futuro, é o que eu acho, né? E é onde eles vão estabelecer qual vai ser o vilão que vai fuder todo mundo daqui pra frente. Porque não tem mais como manter essa bomba desse Kang. Não tem mais. Acho que não faz mais sentido trazer o Kang. Tanto que é por isso que trocaram o nome do Vingadores 5. Não chama mais Dinastia Kang. Acabou Kang, gente. Bota isso na cabeça. Acabou Kang. Não tem mais. Entendeu? Então... Talvez até porque a situação do Jonathan Majors não estava definida, eu consegui ver uma janelinha na série do Loki para o retorno dele, com o retorno de uma variante dele, como você preferir, que é o fato da Ravonna ter sobrevivido, ter sido transportada o quê? Passado. Isso, exatamente. Porque ali ela ficou... olha ali atrás, o que, que ela vê? Uma pirâmide. Isso. Porque as outras duas ainda não tinham sido construídas. E para quem conhece nos quadrinhos, sabe que o Kang originalmente começa a história dele no Egito. Como imortos. Então parece que deram ali, olha, vamos deixar essa janelinha aqui, essa portinha aberta, vamos colocar um saco de areia na porta para não fechar tudo. Que vai que, né? Talvez, né? Vai que. Como a gente mencionou, na época que a série terminou de ser produzida, filmada e produzida, com certeza os fatos em relação ao Jonathan Majors ainda não tinham tido um fechamento. Não tinha. Sabe o que acontece, Ben? Sabe o que acontece, Ben? É que era para ter o Imortos, mas aí trouxeram o Imerdos. Não, mas olha só, o que eu acho é o seguinte, olha só, o próximo filme da Marvel é o Deadpool 3. Esse filme vai definir, na verdade, se a Marvel continua fazendo mais de um filme por ano ou não, a partir de 2025. Porque se esse filme fracassar, vai ser no máximo um filme por ano. E aí esquece. Cara, Thunderbolts. Esquece. Eu duvido muito que Deadpool. Não vai fracassar, não vai. O hype tá muito alto. Não vai fracassar. Na hora que tiver um trailer que aparecer o Wolverine, todo mundo vai querer comprar o ingresso, isso não tenha dúvida. Justo. Mas vai comprar o ingresso por causa do Wolverine, não é por causa da Marvel, é esse que é o meu lance, entendeu? Então, assim, esse filme tem que fazer muito dinheiro pra eles garantirem que o próximo filme, que aí vai ser o Capitão América, que ninguém tá interessado nesse filme, tem alguma coisa de relevante. Capitão América com asinha em vez do Steve Rogers. Mas é um jeito. Eles mataram o cara, velho. Se bem que atualmente, o Sam Wilson é o Capitão América já tem muitos anos já, né, na Marvel. Claro, né? Falando de quadrinhos. A pergunta que eu faço é, quem se importa? Então, mas isso não acabou com o Steve Rogers, ele continua aparecendo, ele tem as histórias dele, né? Então, mas no MCU, o Steve Rogers já era. Virou um velho, virou um. Foi pra casa do senhor. Vovô. Só que agora, a série Loki deu um reset nisso tudo, né, mano? Então, deu um reset. Resetou tudo. Ele... E outro, olha só, presta atenção. Eles estavam com o filme praticamente filmado, tudo certo. Já tava tudo pronto. E agora, recentemente, houve informação de que estão refilmando, estão refazendo várias coisas do filme. Mais de 70... Olha só, eu vou falar de novo. 70% do filme estão refilmando. Uhum. Isso, ou seja, é outro filme, cara. É outra parada. Mudou completamente a história. Peraí. Eu não sei se vocês estão sentindo... Um cheirinho de merda no ar. Então, não sei. Sabe por quê? Porque às vezes tava no caminho da merda que tava antes e agora teve que arrumar. É melhor que refaça... antes de lançar, do que falar, gente, olha só, vamos ter que, faltando uma semana aqui, trocar o final do Homem-Formiga, que ele morria, e aí agora a gente não quer mais que ele morra, e aí o final vai ser aquela bosta do Quantumania, entendeu? Porque o final do Homem-Formiga era ele se sacrificando pra poder matar o Kang, entendeu? Era uma parada, assim, era uma parada que ia ser impactante, e aí você fala, não, gente, mas, pô... O cara é tão legal, né? Não faz isso, não. E aí... Todo mundo gosta do Paul. E aí frouxaram, entendeu? E aí frouxaram a parada. Ok, pra encerrar esta conversa, porque esse papo tá delicioso, mas já tá longe pra calhar essa conversa, eu pergunto o seguinte. Cabe uma temporada 3? Não. Sim ou não? Não. Não. Não, deixa quieto. Não. Vamos fazer outra coisa. Vamos ver. Vamos. Ficou legal desse tá jeito, bom. Mano. Chega. Tá ótimo. Reassiste. Beleza. Quer ver mais? Reassiste. Não, tá bonito, tá amarradinho. É. Deixa quieto. Quer ver mais? Vê de novo, pô. Então é isso. Primeiro lugar, Bruninho, meu querido calabreso, meu maravilhoso lasanho, minha criatura que eu amo de paixão e cujo coração eu sei que me pertence, mas pertence mais à esposa dele, claro. Seu jabá para o Portal Refil, faz favor. Portalrefil.com.br, estamos aí nas principais plataformas de podcast, né? Spotify, Apple, essas coisas. Procure pelo Que Isso Assim no feed. Mas também aproveite e dê uma passadinha lá em portalrefil.com.br. A gente tem notícias, tem crítica de cinema, tem crítica de série. Toda semana 3 episódios normalmente por semana que a gente lança. Na segunda-feira temos o CO2, que é um programa onde a gente fala sobre notícias da semana, falando sobre a bilheteria, notícias bizarras também. O programa é leve, descontraído, para você... Quando você faz aquela sua caminhada aí matinal de meia horinha, você consegue escutar. Na quarta-feira temos o Que Isso Assim, que é um programa que a gente já leva um pouco mais de tempo aí, uma hora, hora e meia, duas, falando sobre um tema específico. Normalmente é um filme atual ou um filme antigo. A gente escolhe algum tema também correlativo aí das coisas geeks e nerds que a gente adora falar. Revezando a cada 15 dias, a cada semana, na verdade, com o Livros em Cartaz, que é capitaneado lá pela André e pela Gabi, que fala sobre livros e suas adaptações para o cinema também, ou para a série. É também um programa excelente, que eu recomendo a todos que escutem, e maravilhoso. E nas sextas-feiras, dependendo aí dos calendários, né, de lançamento das séries, a gente faz um Reflex, onde a gente escolhe normalmente uma série que esteja passando e comenta capítulo a capítulo. Já fizemos isso com Loki, já fizemos isso com todas as temporadas do Mandalorian, e a temporada que estamos fazendo atualmente, não sei quando é que isso aqui vai pro ar, é o do True Crime Terra Noturna. True Detective Terra Noturna, estamos fazendo, já está indo aí para o quarto episódio, quando estamos gravando esse episódio aqui. Vão ter só 6 episódios, mas provavelmente quando você for ouvir, talvez essa tenha sido a série mais recente aí que a gente falou no Reflex, que vai ao ar nas sextas-feiras. Queria agradecer novamente, Nerdmaster, pela sua generosidade em me convidar aqui para participar. Você sabe que eu adoro falar essas nerdices, essas besteiras, adoro participar do Paranerdia. E tamo aí, tamo junto, é isso, e é nós com nós, e vamos nós. Beleza. Diga tchau, Ana. Tchau, gente, boa noite. Foi bom estar com vocês, gostei do papo. E agora esperar pra ver se a Marvel sobe ou a Marvel desce. E se o gato não vai deixar terminar a gravação. Calma, gato. Desculpa, o gato tá querendo jantar. Diga tchau, Jota. Tchau, papai! Obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui e um cheiro no cangote. Eu pensei que ele ia fazer a piada. Tchau, Jota. Não, eu gosto de quebrar as expectativas. O Jorge acertou, o Jorge tá lá no chat e ele acertou. Era tchau, Lilica, a piada. Né? Ah, tem uma coisinha. Com esse final de Loki, eu acho muito válido criar uma série do Exilados. Quem é que vota nisso, hein? Exilados é uma boa, mas acho que entrar exilados tem que entrar que se nem na conversa, né? Porra, então, mas exilado... não seria uma boa porta de entrada? Exilados não é uma boa porta de entrada, porque exilado depende muito de você conhecer anteriormente os outros personagens, cara. Não. Variante de 1 milhão de personagens ali, ó. Tá, mas tá. E com essa ficamos por aqui, queridos ouvintes, vida longa e próspera! Thank you.